981178160. DC Acessórios, organização Dailan. Faça seus exames e consultas médicas no Laboratório Citocore em Paranatama. Realize seus exames laboratoriais de segunda a sexta-feira a preços acessíveis. Qualidade, agilidade e eficácia no resultado. Além disso, realize também exames de ultrassonografia todas as segundas-feiras a partir das 7 horas da manhã. E consultas médicas. Laboratório Citocore em Paranatama. Rua Rodão Guimarães, 999, frente ao Baratão Eletromóveis. Contato 087981 56-85-58. Paranatama também conta com a ABN Protege, proteção veicular. Aqui seu veículo está protegido de verdade, com cobertura em casos de roubo, colisão, desastres naturais, perda total, furto, incêndio, reboque em caso de acidente, médio e pequenos reparos, assistência 24 horas e com cobertura a terceiros. Você conquista e a ABN Protege. Faça já sua cotação pelo WhatsApp 879-8133-9637. ABN Protege, Paranatama. Final dos nossos incentivadores culturais. Paranatama FM, a energia do Agreste. O sucesso não para. Rádio Paranatama e a hora certa. 2:08. Eu aceitei o fim sem dar nenhum pio. Você virou as costas e saiu. Cadê você que ninguém viu? Agora que ficou sabendo que eu tô com a turma bebendo, vem falar que é feio. Feio é perder uma mulher gostosa desse jeito. Diz que boteco não é pra mulher. O sofrimento é meu, eu sofro onde eu quiser. Desce uma dose atrás da outra e bora ver quem continua em pé. Quem foi que disse que boteco não é pra mulher? O sofrimento é meu, eu sofro onde eu quiser. Aceitei o fim sem dar nenhum pio. Você virou as costas e saiu. Cadê você que ninguém viu? Agora que ficou sabendo que eu tô com a turma bebendo, vem falar que é feio. Feio é perder uma mulher gostosa desse jeito. Diz que boteco não é pra mulher. O sofrimento é meu, eu sofro onde eu quiser. Passando, a gente não dá certo, mas continua tentando. De tanto eu bater na mesma tecla, ela quebrou. De tanto botar lenha na fogueira, ela apagou. Mas tem uma proposta indecente. Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente.

é o Japãozinho, o gato dos paredão. Ramon Urubi. E baby, diz onde é que você tá, me manda o endereço que eu tô indo aí te ver. Fica ligada no celular, que a noite promete tudo pode acontecer. E eu vou postar nos meus melhores amigos um bumerangue agarrado contigo. E depois que eu postar, só nós dois sabe que vai rolar. Vai rolar no sigilo, eu contigo e tu comigo, em quatro paredes, perdendo o juízo, fazendo sacanagem, cena de novela. O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas. Vai rolar no sigilo, eu contigo e tu comigo, em quatro paredes, perdendo o juízo, fazendo sacanagem, cena de novela. O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas. É o swing do M.A. e o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão. Simbora, Mateuzinho. Baby, diz onde é que você tá, me manda o endereço que eu tô indo aí te ver. Olha que fica ligada no celular, que a noite promete tudo pode acontecer. Eu vou postar pros meus melhores amigos um bumerangue agarrado contigo. E depois que eu postar, só nós dois sabe o que vai rolar. Vai rolar no sigilo, eu contigo e tu comigo, em quatro paredes, perdendo o juiz, fazendo sacanagem, cena de novela. O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas. Vai rolar no sigilo, eu contigo e tu comigo, em quatro paredes, perdendo o juízo, fazendo sacanagem, cena de novela. O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas. Swing DMA, é o Japãozinho, o Matheusinho. É o Matheusinho pra tocar nos paredão. Sim, sim. A mão no beat. Tava de bobeira aquela noite que te conheci. Não rolou um beijo, mesmo assim eu não dormi. Pensei você até o amanhecer. Dormi no sofá e acordei com essa vontade de te ter. Pensei te ligar, o medo não deixou. De repente meu telefone tocou e era ele me convidando pra sair. Será que eu tô sonhando? É tudo que eu queria ouvir. Coloquei a minha melhor roupa, pus na cara o meu melhor sorriso. Mas o dia sem sorrir. E agora que encontrei tudo que esperei, tudo que passei, já não faz parte de mim. Tava de bobeira aquela noite que te conheci. Não rolou um beijo, mesmo assim eu não dormi. Pensei você até o amanhecer. Dormi no sofá e acordei com essa vontade de te ter. Pensei te ligar, o medo não deixou. De repente meu telefone tocou e era ele me convidando pra sair. Será que eu tô sonhando? É tudo que eu queria ouvir. Coloquei a minha melhor roupa, pus na cara o meu melhor sorriso. Mais um dia sem sorrir. E agora que encontrei tudo que esperei, tudo que passei, já não faz parte de mim. Banda Amor Secreto. Coloquei a minha melhor roupa, secreto. Rádio Paranatama e a hora certa. 2h22. A energia do Agreste. Início dos nossos incentivadores culturais. Rádio Paranatama FM. O Supermercado Boa Sorte, o supermercado de Agenor, agora é representante Bradesco. Pague suas contas de água, luz, boleto, fatura, realize saque, depósito, dentre outras operações bancárias. O que era bom, ficou ainda melhor. Supermercado de Agenor, Praça João Correia de Assis, número 56, no centro de Paranatama. Aproveite mais esta vantagem. A Droga Mil, novo conceito em atuação farmacêutica, está sempre pronta para melhor lhe atender. Atende diariamente para que você possa ter a tranquilidade que precisa, quando sua saúde precisar de cuidados, medicamentos, perfumaria ou cosméticos. Sua saúde pediu, o médico receitou, então vá até a Droga Mil. Encontre o atendimento personalizado e o preço que você procura. Droga Mil, localizada em Paranatama e com sua filial no povoado Alto da Serra. Promoções imperdíveis para o mês de abril na PS Móveis. Cômoda com espelho por apenas R$ 399. Rack com painel para TV de até 50 polegadas por apenas R$ 399. Roupeiro de quatro portas por apenas R$ 599. Ou 12 vezes de R$ 59,90. Roupeiro de seis portas por apenas R$ 799. Ou 12 vezes de R$ 79,90. Mesa de mármore de quatro cadeiras por apenas R$ 599. Ou 12 vezes de R$ 59,90. Mesa em mármore de seis cadeiras por apenas R$ 799. Ou 12 vezes de R$ 79,90. Aproveite porque essa promoção é enquanto durar o estoque. PS Móveis Lagedo, Calçado, Jupi, Alto da Serra, Neve, São Pedro e Paranatama. Para o Laboratório Lagan, o que importa é estar perto de você. Com mais de 30 anos de experiência em Garanhuns, o Lagan acaba de inaugurar seu novo laboratório aqui em Paranatama. A nova unidade do Laboratório Lagan fica na rua Roldão Guimarães, Centro. Agende seu exame agora mesmo no Laboratório Lagan, através do WhatsApp 87981013516. Laboratório Lagan. Chuva, trânsito, fila, espera. Deu vontade de ficar em casa? Pede aí e fica na tranquilidade, no conforto da sua residência. Deu preguiça? Tá sem tempo. Não quer sair? Pede aí. Um açaí gostoso que você não consegue resistir. Pede aí. O aplicativo que você pede de tudo. O seu aplicativo de delivery mais completo da região, que possui todos os serviços que você precisa. Pede aí que a gente resolve. Baixe agora e tenha o delivery mais seguro, prático e com todos os serviços que você precisa. Baixou, pediu, chegou. Ei, compadre, bora pescar? Não posso, ela não deixa. Já sei, a mulher. Que mulher? É a internet da Agreste Link, que já era boa e agora ficou melhor. Agora é 100% fibra óptica. Veloz, ligeira que nem uma bala. Carrega tudo sem demora. Aí fica aqui só relaxando, assistindo filme, show, ouvindo os modão. Vixe, compadre, deu inveja agora. Agreste Link agora é 100% fibra ótica. Em Paranatama e região, é mais velocidade e estabilidade. Acesse vídeos, baixe músicas e os aplicativos mais legais com a internet da Agreste Link, que faz a diferença. Planos a partir de R$ 49,90, que cabem no seu bolso. Assine agora 0800-00-9100. Agreste Link 100% fibra ótica. Qualidade na hora de navegar. Siga-nos no Instagram, arroba Agreste Link. Paranatama e região conta com Bidu Pets, serviço de banho e tosa, rações, roupinhas para seu pet, caminhas, comedouro, guias, entre outros produtos. Tem muito mais variedades para você. Venha conhecer nossa loja. Estamos localizados na rua São Luís, número 25, no centro de Paranatama, funcionando das 8 às 17 horas. Bidu Pets, cuidando do seu amiguinho de quatro patas. Paranatama, Alto da Serra e região, encontra medicamentos pelo menor preço na drogaria Poupe Já, com uma linha completa de medicamentos genéricos, similares e controlados, e uma seção de perfumaria e produtos de higiene pessoal. Você conta também com o programa Farmácia Popular. Melhor atendimento, qualidade e menor preço. Drogaria Poupe Já. Máscara Salva. A rede de farmácia do seu jeito, no Alto da Serra, em Paranatama e no centro de Saloá e Iati. Paranatama FM, a energia do Agreste. Organização Aldo Moura e amigos. O sucesso não para. Rádio Paranatama e a hora certa. 2:27. Boa tarde. Paranatama FM. Simbora, sim. Há pouco tempo atrás o meu nome era vida nos seus contatos. E agora sou um mero bloqueado. Há pouco tempo atrás cê dormia escorada no meu peito. E agora faz outro de travesseiro. Ah, eu não te aponto o dedo não. Vai que amanhã eu apareço segurando a sua mão. Ah, não empolga ele não. Ele tá com você porque gosta e você tá com ele pra chamar minha atenção. E aí, gente? Solta a mão. Tem prazo de validade esse bolo aí que cê pega. Qualquer um que não tenha meu cheiro, meu fogo no frio é da merda. Tem prazo de validade esse estelionato afetivo. Engana todo mundo pra voltar comigo. E tem prazo de validade esse rolo aí que cê pega. Qualquer um que não tenha meu cheiro, meu fogo no fim é na merda. Tem prazo de validade esse estelionato afetivo. Engana todo mundo pra voltar comigo. Dedo não. Vai que uma hora eu apareço segurando a sua mão. Ah, não empolga ele não. Ele tá com você porque gosta e você tá com ele pra chamar minha atenção. Vai, ah, aí. Tem prazo de validade esses rolos aí que cê pega. Qualquer um que não tenha meu cheiro, meu fogo no fim vai na merda. Tem prazo de validade esse estelionato afetivo. Engana todo mundo, agora você, você vai. Tem prazo de validade. Qualquer um que não tenha meu cheiro, meu fogo no fim vai na merda. Tem prazo de validade esse estelionato afetivo. Engana todo mundo pra voltar comigo. Precisando de alguém pra dar uma sacudida na minha vida. Tô querendo uma pessoa pra dar sentido nas músicas sofridas. Não é que tá ruim, é que tá morno. Tô até com saudade de sofrer. Tô com vontade de passar sufoco. Tá vivo é diferente de viver. Eu quero crise de ciúme, daquelas que até o perfume é regulado. Que a minha mente desarrume. Amor que deixa a perna bamba e o coração de quatro. Eu quero crise de ciúme, daquelas que até o perfume é regulado. Que a minha mente desarrume. Amor que deixa a perna bamba e o coração de quatro. Amor como um tá chato. Não é que tá ruim, é que tá morno. Tô até com saudade de sofrer. Tô com vontade de passar sufoco. Da vida é diferente de viver.

sucesso demais! Parabéns, meninos, que Deus abençoe o trabalho de vocês, tá lindo! Rádio Paranatama e a hora certa. 2h42. Rádio Paranatama FM, início dos nossos incentivadores culturais. Quem tá ligado aqui? Paranatama também conta com a ABN Protege, proteção veicular. Aqui seu veículo está protegido de verdade, com cobertura em casos de roubo, colisão, desastres naturais, perda total, furto, incêndio, reboque em caso de acidente, médio e pequenos reparos, assistência 24 horas e com cobertura a terceiros. Você conquista e a ABN Protege. Faça já sua cotação pelo WhatsApp 879-8133-9637. ABN Protege. Paranatama. Paranatama agora tem a mais nova casa de ração animal. Casa da Ração NK. Rações para cachorros, gatos, aves, pássaros e suínos. Você também encontra medicamentos e itens de higiene para o seu pet. Casa da Ração NK, o lugar certo para quem gosta de cuidar do seu pet. Praça João Corrêa de Assis, número 14, ao lado da lotérica, no centro de Paranatama. Pensou em rações, medicamentos das melhores marcas? A Casa da Ração NK tem, e com os melhores preços. Faça já uma visita e confira. Aproveite! Casa das Rações, na organização Renata de Agenor. Telefone 981-32-7740. Venha já fazer seu crediário na Barra Nova Acessórios e Perfumaria. Toda linha de perfumaria e cuidados pessoais das melhores marcas do Brasil. Na Barra Nova Acessórios e Perfumaria, você encontra o Boticário, Natura, Jequiti, Avon e também perfumes importados originais. Parcele suas compras em até 6 vezes. Barra Nova Acessórios e Perfumaria. Seu estilo você quem faz. Praça São Vicente, Centro, Saloá. Telefone 981766066. A Lotérica Paranatama da Sorte convida você, aposentado e pensionista, que recebe sua aposentadoria em outro banco, para vir nos fazer uma visita e conhecer as vantagens da Caixa Econômica Federal. Fazemos a transferência do seu benefício. Compramos empréstimo de qualquer banco com as melhores taxas do mercado. Abrimos sua conta na hora, sem nenhum custo para você. Também fazemos jogos, empréstimos, cartões de créditos, seguro de vida residencial, entre outros serviços. E atenção para as novidades: aposentados de qualquer banco pode fazer seu empréstimo na Lotérica Paranatama da Sorte. Também estamos com novo limite para você fazer pagamentos, saques e depósitos de até R$5.000, com segurança e comodidade. Para mais informações, chama no zap 981-78-2584. Lotérica Paranatama da Sorte, no centro da cidade. Alô Paranatama, a JP Construções, além de você encontrar materiais de construção, hidráulico, elétrico e tudo no alicerce e a caixa d'água. A JP Construções também é correspondente do Banco do Brasil, onde você pode contar para pagamentos de contas, saques, saldo, depósito ou serviços para correntistas. JP Construções, na Praça João Corrêa de Assis, Centro Paranatama. Organização Jura e Família. Amon Água e Gás em Paranatama é representante exclusivo da Água Mineral Cristal Plus e tem a entrega de gás e água mais rápida da cidade e o gás que mais rende. Ligou, chegou 981055612 ou chame no zap Ramon Água e Gás, funcionando de 8 da manhã às 10 da noite. Agilidade, qualidade e o melhor preço da cidade. Ramon Água e Gás, na Praça João Correia de Assis, no centro de Paranatama. Organização Ramon de Agenor. Em Paranatama tem loja Charme, roupas femininas, masculinas, infantis, acessórios e bolsas. Temos também calçados e enxoval para o seu bebê. Venha conhecer a loja Charme. Estamos lhe esperando com os melhores preços e atendimento da cidade. Loja Charme, na Praça João Correia de Assis, centro Paranatama, ao lado do supermercado Boa Sorte. Aqui qualidade e preços baixos andam juntos. Quem tá ligado aqui? Final dos nossos incentivadores culturais. Paranatama FM, a energia do Agreste. O sucesso não para.

Rádio Paranatama e a hora certa. 2h53. E fui eu que paguei meu celular. Não precisa me ensinar a usar. Deixa eu ligar pra minha ex. Vai cuidar da vida de você. Sou eu que bebo aqui sozinho toda madrugada. Ninguém sofre por mim, então ninguém pode falar. Enquanto eu tiver dedo e celular, eu vou ligar. Alô, razão das minhas feridas, como é que faz pra voltar pra minha vida? Ai, ai, a saudade tá doendo, e quanto mais você recusa, eu vou sofrendo. Alô, razão da minha espírita, como é que faz pra voltar pra minha vida? Ai, ai, ai. É que a saudade tá doendo, e quanto mais você recusa, mais eu vou sofrendo. Alô, razão da minha espírita, é você do outro lado. Olha só, fui eu que paguei meu celular. Não precisa me ensinar a usar. Deixa eu ligar pra minha ex. Vai cuidar da vida de vocês. Sou eu que bebo aqui sozinho toda madrugada. Ninguém sofre por mim, então ninguém pode falar. Enquanto eu tiver dedo e celular, eu vou ligar. Razão das minhas feridas, como é que faz pra voltar pra minha vida? Ai, ai, ai. É que a saudade tá doendo, e quanto mais você recusa, eu vou sofrendo. Alô, razão das minhas feridas, como é que faz pra voltar pra minha vida? Ai, ai, ai. É que a saudade tá doendo, e quanto mais você recusa, eu vou sofrendo. Alô, razão das minhas biritas, como é que faz pra voltar pra minha vida? Ai, ai, ai. É que a saudade tá doendo, e quanto mais você recusa, eu vou sofrendo. Alô, razão das minhas biritas, como é que faz pra voltar pra minha vida? Ai, ai, ai. É que a saudade tá doendo, e quanto mais você recusa, mas eu vou sofrendo. É sofrimento demais, Maurício. É que a saudade tá doendo, e quanto mais você recusa, mais eu vou sofrendo. Lembro que te vi caminhar. Eu tenho coragem, me tira de canto, me conta do mundo. Só quero saber quem é você. Me contagia, só pelo jeito de falar. Eu tenho coragem, me tira de canto, me conta do mundo. Só quero saber quem é você. Seus olhos castanhos, vermelhos, profanos, me deram motivo um dia do ano passado. E quem diria que tu ia perceber, né? Quem diria que tu ia reparar? Meu santo é forte, mas tava de folga. Tu ganhou pelo olhar, vem pro lado de cá. Joga o medo pra lá, deixa a chuva molhar. Quero cuidar de ti, vem pro lado de cá. Joga o medo pra lá, deixa a chuva molhar. Quero cuidar de ti. Fiz essa aqui pra dizer que eu não preciso de outra hora. O presente é nosso agora, vê se entende de uma vez. Sanidade eu me afundo, resta sensatez. Yeah, yeah, yeah. A melhor surpresa do nosso encontro é sutileza. Deixar a chuva molhar. Baby, quando eu partir, eu vou levar você. Vou te levar, yeah. Vem pro lado de cá, ah, ah, ah. Joga o medo pra lá, ah, ah, ah. Deixa a chuva molhar, ah, ah, ah. Quero cuidar de ti. Vem pro lado de cá, ah, ah, ah. Joga o medo pra lá, ah, ah, ah. Deixa a chuva molhar, molhar. Quero cuidar de ti. Quero cuidar de ti. Rádio Paranatama e a hora certa. 2h59. A energia do Agreste. Início dos nossos incentivadores culturais. Rádio Paranatama FM. JP 3D, Paulino Gessos em geral. Serviços de qualidade. Drywall, rebaixamento de teto, sancas, molduras, paredes em 3D, divisórias e muito mais. Atendendo em Saloá, Paranatama e toda a região. Faça já seu orçamento pelo telefone ou chame no WhatsApp. 87 98106 2267. Conheça mais dos nossos serviços em nosso Instagram, arroba JP3D Paulino. Pensou em gesso? Pensou JP3D Paulino. Deus é a base de tudo. Grande novidade! Paranatama, todos os sítios e o Alto da Serra agora conta com a mais nova loja Barra Nova Construção, com grande variedade em produtos, tudo para você construir e reformar. Tudo para sua construção, da base ao acabamento. Parcelando compras em 10 vezes no cartão ou no cartão de crédito, com entrega totalmente grátis para Paranatama, sítios e para o Alto da Serra. Venha nos visitar e conhecer todos os nossos produtos. Barra Nova Construção, agora no povoado Alto da Serra. Você já conhece o Ateliê Tetê Modas? Lá você encontra uma grande variedade em calçados masculinos, femininos e infantil. Trabalhando com sublimação em camisas, canecas e também com vendas de produtos Natura, aceitando cartão de crédito e débito. Também realizando costuras em roupas em geral. Confeccionamos modelos de roupas a gosto do cliente. Ateliê Tetê Modas, na rua Rodão Guimarães. Telefone WhatsApp 981-23-5238. Ateliê Tetê Modas, organização Quitéria e Família. Paranatama e região conta com Bidu Pets, serviço de banho e tosa, rações, roupinhas para seu pet, caminhas, comedouro, guias, entre outros produtos. Tem muito mais variedades para você. Venha conhecer nossa loja. Estamos localizados na rua São Luís, número 25, no centro de Paranatama, funcionando das 8 às 17 horas. Bidu Pets, cuidando do seu amiguinho de quatro patas. Atenção você, comerciante! A Barra Nova Atacadão em Saloá tem preços diferenciados, especialmente para você, revendedor dos nossos produtos. Temos também nossos revendedores externos para melhor atendê-lo e repassar os nossos produtos com todos os preços de revenda. E o melhor, fazemos entrega em toda a região. Corre para Barra Nova Atacadão e aproveite. Praça São Vicente, Centro, Saloá. Vem pra cá economizar! Vem! Paranatama também conta com a ABN Protege, proteção veicular. Aqui seu veículo está protegido de verdade, com cobertura em casos de roubo, colisão, desastres naturais, perda total, furto, incêndio, reboque em caso de acidente, médio e pequenos reparos, assistência 24 horas e com cobertura a terceiros. Você conquista e a ABN Protege. Faça já sua cotação pelo WhatsApp 879-8133-9637. ABN Protege, Paranatama. Paranatama FM, a energia do Agreste.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rádio Paranatama e a hora certa. 6:18. Rádio Paranatama FM, início dos nossos incentivadores culturais. Quem tá ligado aqui? Novidade, o laboratório WorkMed Adolfo Lutz, agora é Vitalab. Chega em Paranatama, o novo laboratório de análises clínicas e citopatologias do Agreste. O laboratório Vitalab traz o que você precisa em exames de sangue. Exames com resultados em até 48 horas. Menor preço da região e uma condição especial que só a rede de laboratórios Vitalab pode lhe oferecer. Laboratório Vitalab, localizado na Praça João Correia de Assis, número 35, Centro. Telefone 981-66-5329. O supermercado Boa Sorte, o supermercado de Agenor, agora é representante Bradesco. Pague suas contas de água, luz, boleto, fatura, realize saque, depósito, dentre outras operações bancárias. O que era bom, ficou ainda melhor. Supermercado de Agenor, Praça João Correia de Assis, número 56, no centro de Paranatama. Aproveite mais esta vantagem. A Droga Mil, o novo conceito em atuação farmacêutica, está sempre pronta para melhor lhe atender. Atende diariamente para que você possa ter a tranquilidade que precisa, quando sua saúde precisar de cuidados, medicamentos, perfumaria ou cosméticos. Sua saúde pediu, o médico receitou, então vá até a Droga Mil. Encontre o atendimento personalizado e o preço que você procura. Droga Mil, localizada em Paranatama e com sua filial no povoado Alto da Serra. Atenção, agricultor, pecuarista, Homem do Campo, já está funcionando a mais nova loja do Grupo Monte Oreb, a Casa do Agro, na Praça João Corrêa de Assis, em Paranatama. Criadores, agricultores de toda a região, estamos oferecendo a você uma grande variedade de produtos e preços imbatíveis. Venha conhecer nossa loja e aproveitar tudo que a Casa do Agro oferece a você. Oportunidade de renovar sua casa. Tudo em móveis, eletros, brinquedos, colchões, utilidades do lar e muito mais. Parcelamos tudo em até 12 vezes sem juros em todos os cartões de crédito. E também estamos com o crediário mais rápido e fácil, dividindo tudo pra você em até 24 vezes sem entrada. Você tem 60 dias pra começar a pagar. Entrega e montagem são inteiramente grátis pra toda a região. Tudo isso e muito mais só no Baratão Eletromóveis em Paranatama. Tama, o Baratão Eletromóveis, o verdadeiro barato é aqui. O supermercado Que Preço em Paranatama traz para você promoções imbatíveis, preços jamais vistos. Isso mesmo, na hora de fazer suas compras do dia a dia, da semana e do mês, escolha sempre o melhor e mais barato da cidade. É o supermercado Que Preço, que tem tudo em hortifruti, gêneros alimentícios, higiene, limpeza, bebidas, frios e muito mais. Não perca tempo procurando, pois afinal, economizar e comprar barato é só aqui no supermercado Que Preço. Faça-nos uma visita, estamos esperando por você. Rua Roldão Guimarães, em Paranatama, ao lado da Câmara de Vereadores. E não esqueçam, sigam a gente no Instagram e vejam nossas promoções diárias. @ Que Preço Paranatama. Supermercado Que Preço. Promoção todo dia. Paranatama tem DC Acessórios, a sua loja especializada em acessórios, onde você encontra capinhas, películas, carregadores e cabos em geral, fones de ouvido, camisas de time, brinquedos, caixinhas de som, apostas esportivas, formatação e muito mais. Vem pra cá, DC Acessórios, e aproveite a nossa variedade e o menor preço. Estamos localizados na Avenida Rui Barbosa e com filial no Sítio Baixa Fechada. WhatsApp 981178160. DC Acessórios, organização da Ilan. Quem tá ligado

devolva-me. Devolva-me. Rádio Paranatama e a hora certa. 3h33. Chega sucesso, Zé Tarcísio do Acordeon e Marcinho Sensação. Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete? Mas diga agora e já esquece. Oi, tu não me merece. Mas o jogo virou, tô revertendo a situação. E quem mandou escolher a farra e o paredão. E eu tô chegando, preparar seu coração. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, chama. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar. Chegou a minha vez de maltratar. Achando que eu sou chiclete, mastiga agora e depois esquece. Tu não me merece. Mas o jogo virou, tá revertendo a situação. Quem mandou escolher a farra e o paredão. Eu tô chegando, preparar seu coração. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar. Hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, baixinho. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, eu vou botar pra geral. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar. Chegou a minha vez de maltratar. Puxa, papai, é pra tocar o paredão. Chama, Rádio Paranatama e a hora certa. 3h36. A energia do Agreste. Início dos nossos incentivadores culturais. Rádio Paranatama FM. Sempre ao seu lado. Qualidade, preço baixo todo dia. É na farmácia do trabalhador. Na hora de comprar seus medicamentos, não perca tempo. Vá na melhor opção do Brasil. Farmácia do Trabalhador, aqui em Paranatama, onde você encontra seu medicamento com o menor preço da cidade. Cobrimos qualquer oferta. E mais, você encontra uma grande opção em fraldas e perfumaria. E para sua comodidade, recarregue seu celular. Temos a opção de recarga com cartão de crédito ou débito. Você também pode pagar sua conta de energia, água ou fatura de cartões. Também somos correspondente do Banco do Brasil, onde você conta com saques, depósitos, empréstimos e financiamento. Farmácia do Trabalhador, na Praça João Corrêa de Assis, número 95, Centro, Paranatama. Telefone WhatsApp 981 19 99 20.

Rádio Paranatama e a hora certa. 6h47. A diferentona. Summer Show. Mas nós dois sabemos que tu ainda me ama. Juras, não vai mais voltar. Mas a noite sonha que tá na minha cama. Lembra do meu beijo, lembra do meu corpo. E pra matar sua saudade, vai fazer amor. Passa e não vê.

ser alguém na vida e apenas sou mais um que se perdeu. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe um bule de café em cima do fogão. Rádio Paranatama e a hora certa. 4 e 2. Rádio Paranatama FM, início dos nossos incentivadores culturais. Quem tá ligado aqui? Atenção, agricultor, pecuarista, homem do campo. Já está funcionando a mais nova loja do Grupo Monte Oreb, a Casa do Agro. Na Praça João Corrêa de Assis, em Paranatama. Criadores, agricultores de toda a região. Estamos oferecendo a você uma grande variedade de produtos e preços imbatíveis. Venha conhecer nossa loja e aproveitar tudo que a Casa do Agro oferece a você. Grupo Monte Oreb, inovando cada vez mais, agora está com a farmácia Monte Oreb, onde você encontra uma farmácia com ampla estrutura para lhe proporcionar mais conforto e bem-estar. Aqui você também vai encontrar medicamentos com o menor preço da região e uma linha completa de perfumaria, fraldas e muito mais. Estamos localizados na Avenida Rui Barbosa, número 12, em Paranatama. Atendimento também pelo telefone 981817799. Farmácia Monte Oreb. Aqui a gente cuida de você e da sua família. Cuide da sua saúde e de sua família no Laboratório de Análises Clínicas Mais Saúde. Lá você faz com as melhores condições. Coleta para exames de sangue a vácuo, entre outros. E o resultado sai no mesmo dia. Fazemos também coleta a domicílio. Preços populares, bom atendimento com responsabilidade e competência. Estamos localizados na Rua Domingos de Moraes, 9, no povoado Alto da Serra, no prédio comercial Sala 100, ao lado da farmácia do Serginho. Laboratório de Análises Clínicas Mais Saúde, atendendo de segunda a sexta, das 7 horas da manhã ao meio-dia. Venha nos fazer uma visita. Organização Zé Cícero Enfermeiro. Fone de contato 87 98182 4862. Promoções imperdíveis para o mês de

ocorre um grande amor. Aconteça o que for, são dos corações um só amor. Sonhos que vão além do que é real. Sem você não sirvo pra viver. Acho que isso é um bom sinal. Não tem pra onde correr. E é pra sempre eu e você. Paranatama e a hora certa. 4:11. O ritmo que conquista o brasileiro. Viva o forró! Música inédita pra você. Pode parar, não tente me iludir. Esse papo de me amar. Tô fora. É, pode parar. Você não vai me usar nos caprichos da paixão. Agora o meu coração não quer viver de novo a dor do amor. Então, por favor, me deixa aqui sozinho. Quem sabe um novo amor me diga aquilo que faltou em você. Agora é pra valer. Não vou chorar nem arrepender. Cê vai ver. Receba com carinho, banda. Yahoo! Pode parar, não tente me iludir. Esse papo de me amar, tô fora. Pode parar, você não vai me usar nos caprichos da paixão. Agora meu coração não quer viver de novo a dor do amor. Então, por favor, me deixe aqui sozinho. Quem sabe um novo amor me diga aquilo que faltou em você. Sozinho, quem sabe um novo amor

que será que ela está fazendo agora? Será que ela está pensando em mim? Eu estou morrendo de saudade, querendo que ela volte logo pra mim, com uma vontade de telefonar, de pedir-lhe perdão, pedir pra gente voltar, com uma vontade de dar asas ao coração e voar pros seus braços e acabar.